interesting than... Ressan 3601, pronto para o táxi, QAB146, às 4 horas, Galeão. 601, no táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera reporta pronto, ajuste no 06. Autorizado via pátio Indy Alpha no ponto de espera. Chamada pronto, Ressan 3601. Mike, X-Ray Charlie, bom dia, para o Sirius. X-Ray Charlie, toda autorização para reboque, vai a moto 13 do Pátio 1 até a posição 612 do Pátio 1. Está autorizado o reboque, reporta no término, então Mike, X-Ray Charlie. X-Ray Charlie, sim. Torreta 3601, está pronto no ponto de espera da 10. Sam 3601, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 130 graus, 9 nós. Autorizado a linha de decolar 10, Sam 3601. 3601, decolar 255, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia, bom trabalho, TAM 3601. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. Contato radar, sub mantém o 360. Subindo para o 360, TAM 3601. John 07, bom dia, prossiga. Serra, Bravo, Papa Serra, seja Porto Seguro, confirma? Gente, entendido, pronto para decolagem, quando pronto, inicialmente com proa sul, aguardando instruções de controle, vento 130 graus com 8 nós, Guardião 07. Fala do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado 201, confirmando apenas o comando, o piloto em comando, Renato e o POB? Não, Eduardo, Eduardo, POB 02. Eduardo 02, comprou a sua agora, transferindo ao controle no 20.8, bom voo até a volta, Guardião 07. 208 até a volta, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Guardião 07. 07 para 500 pés ou 1000 pés? 1500, senhor. Ok, submantenho no 1500 pés, linha do litoral. É, quando possível, informe o estimado de ingresso na terminal Ilhéus. Afirmativo, informará quando possível o ingresso terminal Ilhéus. Vai com proa direto, Guardião 07. Guardião 07, poderia confirmar a autonomia? Autonomia de 2 horas e 50. Certo. Control, é o Guardião 07. Estima terminal Ilhéus aí, 7:35. Ou seja, mais meia hora, confere. Obrigado, bom dia. Bom dia, Mike, X-Ray Charlie. Bom dia, chamei a 6251. Chamei a 6251, informação em curso a Delta, Guarulhos, nível 360, pronto, copo. Voltando a informação do Delta, 360, pronto, copo. Chamei a 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta uppers do Luno 6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5032 no transpondo. 6360 autorizado, roda 10, curva direita forte, Israel, Leda, bridge, corpo em fase do Luno 6, controle 120 decimal 8, transpondo 5032, achando 6254. Correto, confirmando o portão 11. Afirmativo. Gente, 1-1, chama pronto para o pushback ensinamento, a Chanel 6251. Chamar, obrigado. Sente agora, Guardia 07. 10-07 tem frequência livre, não tem tráfego informal no setor. O ingresso está terminal de Ilhéus e irá chamar o mesmo na frequência 120-1.